Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Guindaste 121, agora vai falar. Se liga nessa droga que veio pra detonar. É o crack, é o baque, é a destruição. Saia dessa vida, não seja um vacilão. O rap é o som, embarque nessa viagem. Seja um bom malandro, diga não ao crack. Lembra daquele mano que não quis escutar? Moleque sangue bom, gostava de estudar. Morava na quebrada, sua família era de boa. Sonhava em ser alguém, se juntou com gente à toa. Um dia foi tentado, curioso ele aceitou. Deu uns dois na parada e rapidinho ele chapou. Estrignou, e pior, ele gostou. Nunca mais foi o mesmo e sua vida mudou. Se ligue nessa ideia, escute esse refrão. Saia dessa vida, acorde sangue bom. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. O Brasil é o paraíso, tem samba, carnaval, novela, futebol e muita gente legal. Muita mulher bonita, riquezas e vantagens, mas no cartão postal não tem favela na paisagem. O povo paga a conta e os gravata enriquece. A polícia dá porrada e a corrupção cresce. E a foto do moleque foi capa de jornal. Tava devendo na bocada, nem chegou no hospital. O crack é a droga que veio pra detonar. Saia dessa fita, sua família vai chorar. Ela é o caçador e você é a caça. Tudo que é seu vai virar fumaça. Jesus é o caminho, ele pode te guiar. Acredite em Deus, só ele pode salvar. Através do rap mandamos nossa mensagem. Seja um bom malandro, diga não ao crack. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe. Mais um mano que se foi em destaque no jornal de um real da cidade. Sua família chora, periferia sabe.